chão e toca o ar, trampolim. Bate no tambor de onde vens. Só de ser quem és, invento o amor. Só de ser quem és, invento o amor. Sem dizer palavras. Pobre coração mergulhador, ai de mim, beira de que mar eu ancorei? Se for pedir perdão, já perdoei. Se for pedir perdão, já perdoei. Pode se no chão e toca o ar, trampolim. Bate no tambor de onde vens. Só de ser quem és, invento o amor. Só de ser quem és, invento o amor. Sem dizer palavras. Coração mergulhador, ai de mim, beira de que mar eu ancorei? Se for pedir perdão, já perdoei. Se for pedir perdão, já perdoei.